Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições procurando colocar em evidência o bem. Hoje, 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, é o dia do encerramento a nível mundial do Ano da Fé, que teve início a 11 de outubro de 2012, proclamado pelo Papa Bento XVI. Vamos procurar fazer um balanço do que foi o Ano da Fé das nossas paróquias ao longo de 13 meses. Para essa análise, temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, a Doutora Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Contamos também com os nossos ouvintes para que cada um, na sua paróquia, reflita sobre o que foi o Ano da Fé. Embora não possamos dialogar diretamente, por ser um programa gravado, mas pelo que vamos dizendo, dará certamente para avaliar o que cada um fez e o que foi feito em comunidade, na paróquia onde residem, quer se encontrem no país ou no estrangeiro. Dado que o Ano da Fé não se limitou a um país, a um continente, mas a todo o mundo. O Papa Bento XVI, ao dar início ao Ano da Fé, apontou várias razões para esta proclamação. Vou citar algumas. Há regiões no mundo em que a fé corre risco de se apagar como uma chama que já não encontra alimento. E como nós sabemos, isto não acontece só fora da Europa, também na Europa, e ao longo deste programa teremos a oportunidade de falar disso. Outro motivo que o Papa indicou é que, mesmo nos países ditos católicos, o sagrado está a ser apagado pelo profano, porque muitos são católicos por tradição e falta o compromisso como católicos. Bento XVI considerava que isto devia ser o maior desafio para a Igreja de hoje. Lembrava o Natal, em que não se fala de Jesus. As lojas comerciais cheias ao domingo, dia de descanso, e as igrejas vazias. A indiferença em relação ao valor da vida, mesmo quando referendada. Os divórcios constantes, os nascimentos fora do casamento. A falta de valores que chega ao extremo de pais matarem os filhos e de os filhos matarem os pais. Leis que os políticos católicos aprovam, lembrando um país de ateus e não de cristãos. O desfazamento entre gerações em que muitos deixaram de entender o sentido da transcendência. Esta proclamação do Ano da Fé tinha como objetivo despertar os cristãos para não se conformarem com este mundo, mas transformá-lo, discernindo qual é a vontade de Deus. O Papa Bento XVI considerava que um dos temas mais delicados neste Ano da Fé seria o de formar os formadores. Esta preocupação de Bento XVI, ao falar da formação dos formadores, leva-nos também a refletir sobre os formadores das nossas paróquias. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os nossos ouvintes. E hoje, ao contrário do que é habitual, em vez de começar pela doutora Teresa Mendes Costa, vou começar pelo Diácono Francisco, exatamente pelo seguinte. A paróquia de Oliveira do Hospital, ou talvez melhor, a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, tem de facto um enorme programa para este dia de encerramento do Ano da Fé. E por isso eu vou começar pelo Diácono Francisco para que ele nos dê uma panorâmica do que vai ser hoje o encerramento do Ano da Fé, nesta tarde de domingo. Ora viva Armando, ora viva caros colegas da mesa e ouvintes. Nós estamos na Solenidade de Cristo Rei, encerramento do Ano da Fé, e nesta tarde a nossa unidade pastoral pretende organizar um programa que solenize, que marque este encerramento com várias dimensões. O encontro está marcado a partir das 2h30 na Casa da Cultura, aqui de Oliveira do Hospital, onde teremos, depois do acolhimento, uma conferência, diríamos assim, de encerramento do Ano da Fé, pelo Sr. Padre Gonçalo, que é um padre jesuíta que está em Coimbra, responsável pelo Centro Manuel da Nóbrega, o CUMNE, Acompanhamento de Jovens Universitários dos Padres Jesuítas, que virá dar-nos uma conferência sobre o tema A Arte da Fé, A Arte de Crer. Não é? Ele é um padre com muita sensibilidade estética e, portanto, e de grande formação teológica. E, portanto, estará entre nós para nos dar este tema, que de alguma forma sistematiza alguns daqueles que foram os desafios para a vivência do Ano da Fé. A seguir a esta palestra, teremos a apresentação pelo Sr. Padre António Loureiro, o pároco o responsável pela Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital, do programa, do Plano Pastoral Diocesano. Foi pedido pelo nosso bispo que nas várias unidades pastorais ou arciprestados se fizesse sessões de esclarecimento do povo de Deus sobre os desafios do programa diocesano de pastoral 2013-2016. Assim, depois da palestra do Padre Gonçalo, o Padre António Loureiro irá fazer essa apresentação. Recordo que este momento formativo, este primeiro momento formativo, são três os momentos, o primeiro momento é de formação, estará a decorrer aqui em Oliveira para todo o concelho, não só para a unidade pastoral. Os párocos das outras freguesias e os demais cristãos das outras freguesias estão também convidados a estarem presentes. Depois deste primeiro momento formativo, teremos um momento mais cultural, lúdico, recreativo, que consta de um pequeno recital, de canto e piano, com um dos jovens aqui da nossa unidade pastoral, que está inclusive a ser acompanhado no pré-seminário e que está em curso superior de piano, o Tiago Nunes, que com uma cantora lírica, Carla Bernardino, fará um recital de música, de canto e piano. Depois deste recital segue-se um pequeno lanche, convívio, e terminamos assim o segundo momento da tarde. O terceiro será um momento de oração, desta feita, já na Igreja Matriz da Oliveira do Hospital, com a solene profissão de fé do povo de Deus, conforme a Santa Sé pretende que neste dia se faça, e a seguir o canto de vésperas solenes do dia de Cristo Rei, com que terminamos então solenemente o Ano da Fé. Portanto, é um programa de formação, de convívio, de cultura e de oração, este que na tarde, a partir das 14h30, na Casa da Cultura e a oração na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, a todos convidamos para que estejamos presentes e assim de forma alegre, festiva, solene, possamos celebrar o encerramento do Ano da Fé. Francisco, antes de passar aos nossos companheiros aqui do estúdio, ainda lhe pedia o seguinte. Eu sei que a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, ao longo de todos estes 13 meses do Ano da Fé, teve muitas iniciativas. E se calhar era interessante, até para que, como há pouco dizia, que cada um dos nossos ouvintes, nas suas próprias paróquias ou nas suas próprias comunidades, pudesse analisar o que foi feito também. Se calhar era interessante, se é que tem memória ainda, o que é que a Unidade Pastoral fez ao longo do ano. E depois, a partir daí, podemos nós também começar a analisar o que acontece nas nossas paróquias. Por isso, vou-lhe dar a palavra novamente. O Papa Bento XVI dizia que este Ano da Fé seria uma peregrinação, não é? Uma peregrinação em que nós veríamos, seriam mais ou menos três os objetivos ou três as áreas por onde essa peregrinação havia de correr: a dimensão da formação da fé, a dimensão orante e a dimensão testemunhal, a dimensão de evangelização, não é? Seriam estas os caminhos do Ano da Fé. Ao nível da formação, este Ano da Fé coincidiu precisamente com a nossa chegada desta equipa, onde sou eu, o Padre António e o Padre Paulo, à nossa unidade pastoral. E, portanto, também coincidiu com aquilo que é o caminho natural de quem chega a uma comunidade e procura ir conhecer os seus dinamismos. Seja como for, este ano já procurámos não só ir fazendo esse trabalho de acompanhamento e conhecimento, mas também um trabalho de alguma estruturação e de algumas propostas concretas. Assim, ao longo deste Ano da Fé, no que diz respeito à formação, nós fomos aqui na nossa unidade pastoral palco de um conjunto de conferências com convidados de referência que nos permitissem um testemunho de fé e uma reflexão sobre a fé. Lembro-me de Zita Seabra, do Padre Gonçalo, do Porto Carreiro de Almada. Lembro-me do treinador de futebol, agora foge-me o nome dele, o Fernando Santos, exatamente, selecionador da Grécia. Lembro-me da diretora do Banco Alimentar, Isabel Joné. Pronto, entre mais alguns momentos de formação que tivemos com alguns convidados que testemunhassem assim a sua fé. Depois promovámos a cabo uma formação a partir do Catecismo da Igreja Católica. Procurámos, para aqueles que já estão mais empenhados na vida da Igreja, poderem conhecer o Catecismo. Era um dos objetivos do Ano da Fé, conhecer o Catecismo da Igreja Católica. Infelizmente não foi este tão bem aceito e acolhido pelos nossos cristãos, mas o grupo foi e aproveitou. E agora, mais recentemente, a este nível também de formação de fé e de evangelização, este toca aos dois, lançámos na unidade pastoral o curso Alfa, que pretendemos que seja um movimento apostólico, já aqui falámos dele, para a evangelização destas paróquias. Este é o domínio da formação e da evangelização, de chegar também a outras pessoas, às fronteiras, às periferias, como o Papa Francisco fala. Depois, ao nível da oração, implementámos a adoração eucarística semanal na nossa igreja, toda pelo menos uma vez por mês, em todos os centros de culto das nossas paróquias, e são muitos, existe uma hora de adoração eucarística, na primeira quinta-feira de cada mês, em que os temas, precisamente, que alimentaram essa oração, tiveram este mote, viver o ano da fé. Portanto, em cada um destes meses procurou-se viver o ano da fé e rezá-lo, cada um dos seus vários dinamismos, em cada uma destas adorações de quinta-feira, nas primeiras quintas-feiras de cada mês, em todas as capelas e igrejas da nossa unidade pastoral. E pronto, portanto, evangelização, formação, oração, seriam assim os grandes pilares com que assenta o ano da fé. Pois é óbvio, quer dizer, mesmo as outras atividades que se foram fazendo, diríamos assim, mais comuns na vida paroquial, tiveram este pano de fundo, este planejamento de fundo, que emoldurou o ano da fé. Foi a moldura do ano da fé. E pronto, diz o Francisco, e realmente, pronto, também eu digo, porque uma unidade pastoral que faz tanta coisa é bastante. E os nossos ouvintes, como há pouco eu referia, podem, de facto, nas várias paróquias, comparar o que foi feito com o que realmente se fez na unidade pastoral. Portanto, isto vai nos permitir, portanto, daqui por mais um pouco, começarmos a falar do que foi feito em cada uma destas unidades pastorais. De acreditar, a vida. entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições procurando colocar em evidência o bem. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Analisamos o ano da fé que encerra hoje, dia de Cristo Rei, e que teve início 11 de outubro de 2012, proclamado pelo Papa Bento XVI. Vamos, ao longo destes próximos minutos, fazer um balanço do que foi feito noutras paróquias. Já o fizemos em relação ao Oliveira do Hospital, à Unidade Pastoral do Oliveira do Hospital, e contamos também que os nossos ouvintes vão refletindo também no que foi feito nas suas paróquias, nas suas comunidades, nas suas unidades pastorais, quer no país, quer no estrangeiro, uma vez que o ano da fé foi para todo o mundo. Também já dissemos há pouco que o Papa Bento XVI deu início a este ano da fé, algo que já não acontecia há cerca de 50 anos, e apontou várias razões para esta proclamação. Uma delas é que há regiões no mundo em que a fé corre risco de se apagar, como uma chama que já não encontra alimento. Ele não citou nenhum país, mas nós, quando nos falam da Europa, que é o nosso continente, ficamos a pensar em países como a Holanda, a Bélgica, os países nórdicos, em que, de facto, a parte católica está quase a apagar-se. Mas podemos falar de outros países, como a Alemanha, um país que tem mais de 80 milhões de habitantes, em que 30% são apenas católicos. E se nos virarmos um pouco para os protestantes, uma vez que creio que é a língua oficial da Alemanha, pois os protestantes acabam por ser menos que os católicos. Depois aparecem resultados, falando ainda mais um pouco da Alemanha, que são bastante tristes. Mais de 60% das crianças nascidas em alguns bairros não são batizadas. Outro motivo que o Papa indicou para este ano da fé, portanto, tem a ver com, de facto, com este apagar-se do sagrado a favor do profano, em que os natais, praticamente não se fala de Jesus, fala-se do Natal. Fico às vezes com a impressão de que podemos dar as boas festas, mas que não devemos dizer que é um Feliz Natal. Portanto, a indiferença em relação tanto ao valor da vida, mesmo quando referendada, os divórcios constantes, os nascimentos fora do casamento, a falta de valores que chega a fazer com que pais e filhos se suicidem, se matem, muitos políticos que em vez de aprovarem leis para países que têm uma tendência católica, mais parece que estão a legislar para ateus. E vamos então agora continuar a analisar o que foi feito noutras paróquias. Soutora é desta paróquia, é desta unidade pastoral. Não lhe devo perguntar o que é que fez, porque o Francisco já nos disse muita coisa. No entanto, se entender que ainda há por aí alguma coisinha que queira dizer, antes de dar a palavra aqui ao professor Mateus, a Páscoa que vem próximo, mas primeiro tem que vir o Natal, não é? Portanto, tem que esperar mais um bocadinho, por causa da prenda. Antes de dar a palavra ao professor Amadeu, se a sua doutora entender, dou-lhe a palavra. Olha, eu em relação ao ano da fé, como um bocadinho pessimistamente, às vezes penso que o objetivo que o Papa tinha não se deve ter realizado. Mas depois, pensando bem, sobretudo em relação aqui à unidade pastoral, que é o Deus Vivo, eu acho que sim, acho que houve um crescimento, houve um... E com casos concretos, nós fazíamos antigamente na quaresma sempre um dia e meio de recoleção, e era boca a boca que a gente convidava as pessoas, além de ver os chapéus, e era com dificuldade que a gente reunia 40, só uma vez que foram 52 pessoas, e pronto, à missa da semana estavam 6 ou 7 pessoas, só haveria mais quando havia alguém, a missa era pelo sufrágio de alguém mais conhecido ou até mais que uma pessoa, quando havia os jovens, do grupo de jovens que eu tive, promoveu com sentimento do parque, evidentemente, uma hora de oração mensal. Além do grupo de jovens, estavam mais umas 5 ou 6 pessoas. E neste momento, como já o Sr. Diácono disse, há todas as semanas a hora de oração, e nós vemos que está a ir a Igreja Matriz razoavelmente preenchida, nunca contei, mas se me disserem que lá estão umas 20 pessoas, acredito. E depois na missa, praticamente o corpo central da Igreja está, não digo apinhado, mas está composto. E acho que isto é um bom sinal. Por outro lado, com esta iniciativa do curso Alfa, eu fiquei espantada, muito espantada, no jantar de abertura em que foi apresentado o curso Alfa, estavam 100 pessoas, e depois quando disseram que as pessoas se inscreviam, quem quisesse, eu pensei que talvez o máximo, porque não era apenas uma coisa só de um dia, iam ser várias sessões, visto que vai acabar em dezembro. E pensei, olha, com boa vontade vão ficar umas 50. A verdade é que o jantar tem sido sempre de 80, 82 pessoas. Portanto, eu acho que isto mostra que o meu pessimismo talvez não tivesse assim razão de ser, e acho que é capaz de haver uma tomada de consciência, não ideal. O ideal seria que a paróquia toda, e mesmo na missa de domingo, eu vejo pelo jornal que se distribui, o número de, gradualmente, não foi logo de repente, gradualmente o número de pessoas que estão que vão à missa tem aumentado. Portanto, eu acho que no fundo é um bom sinal. Em face do que temos ouvido, pois dá a impressão que sim, que aqui na paróquia que se fez muita coisa e que, além do que se fez, vê-se já resultados, nomeadamente no caso do Grupo Alfa, com, de facto, com 80 pessoas, que não é nada normal para as nossas dioceses. Isto permite, como há pouco eu dizia, que os nossos ouvintes, nas suas paróquias, no país ou fora do país, possam, de facto, também analisar o que foi feito e os resultados que, eventualmente, estão a acontecer. Entretanto, eu passo aqui para o professor Amadeu para nos contar também na sua paróquia ou nas suas paróquias, uma vez que ele, pela missão que tem como diácono também, está ao corrente, não só da paróquia, mas também noutros locais. Professor. A minha função enquanto diácono é de cooperador pastoral de todas as paróquias do Arciprestado de Ceia. Portanto, temos trabalhado um pouco, o clero reúne com alguma frequência, no âmbito de ir estruturando uma coisa que parece que vai fazer-se no próximo domingo, uma reunião para estruturar mesmo o Conselho Interparoquial e, ao mesmo tempo, um Conselho Arciprestal, para trabalhar no âmbito do ano da fé. Portanto, dar continuidade ao ano da fé, não deixar morrer, digamos assim, no dia 24. Isso já é bom, professor. Permita que eu lhe tire a palavra, mas de facto isso era uma carência que existia ali no Serpostado de Ceia, nomeadamente, portanto, isso que acabou de referir. Apesar de ser vontade do bispo diocesano de que se criasse essas estruturas, mas a verdade é que não sei porquê, andamos aqui há vários anos, apesar de eu próprio ter falado com vários sacerdotes, ter falado com o arcipreste, com vários arciprestes, até porque eles vão mudando, mas pronto, acho que já é uma boa notícia também dar continuidade a um desejo que o bispo tinha e que realmente não se via avançar. A preocupação, existe esta preocupação que não tem estado adormecida, embora não vá com a velocidade que se pretenderia, não é? Entretanto, nas comunidades, pois nós, nas que pertencem ao nosso pároco, são três, tem-se feito semanalmente, não só nas quintas-feiras, na primeira quinta-feira, onde se faz uma celebração eucarística também, chamada Hora Santa, um pouco nesta intenção. Em Tourais, tens feito isto já há muitos anos, todos os domingos do ano, de todos os anos, uma hora de oração eucarística, das 3:30 às 4:30 da tarde. E vai-se, portanto, nas catequeses, há uma catequese agora assim, a Igreja que Somos, que está a ser lançada também, começa a ser lançada agora, nestes últimos domingos, nas diferentes comunidades, e é isso que se tem feito. Tem-se apelado um pouco até nas próprias catequeses à aprendizagem do credo nas aquelas crianças, logo começam ao seu nível, naturalmente, com esta intenção de metermos, entre aspas, o ano da fé na vivência das pessoas, a começar dos primeiros anos de catequese, e por aí fora. Há uma preocupação de implementar a catequese nos adultos, também com esta dinâmica que foi criada logo no início pelo Papa Bento XVI no lançamento do ano da fé. Eu sei também que, e complementando o que o professor acaba de referir, foram feitas várias conferências também ao nível de várias paróquias no Arciprestado de Ceia, e sei também que neste domingo, hoje, haverá também um diálogo entre o pároco em Ceia e os viários fiéis leigos, no sentido de saber ou de constatar o que é que fica do ano da fé, que no fundo é um pouco a conferência que vai ser feita também aqui em Oliveira do Hospital. Outra coisa que eu sei que é feita na paróquia de Ceia é que o Santíssimo ficará exposto desde a missa das 11, desde o encerramento da missa das 11, até depois à missa das 18. A Rádio Boa Nova também, como todos nós sabemos, associou-se, portanto, a este ano da fé. Nós, no dia 11 de outubro de 2012, no dia do início do ano da fé, fizemos um direto com a unidade pastoral de Oliveira do Hospital. Eles já tinham acabado de chegar, como dizia há pouco Francisco, há poucos dias, aqui a Oliveira, e fizemos realmente aqui um direto. E ao longo do ano nós fomos fazendo alguns programas, vários programas também, falando do ano da fé. Cheia de pena, cheia de penas, me deito e com mais pena. Neste jeito, um jeito. Estamos neste momento com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições, procurando colocar em evidência o bem. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a analisar o ano da fé, que encerra hoje, dia de Cristo Rei, e que teve início a 11 de outubro de 2012, proclamado pelo Papa Bento XVI. Estamos a fazer um balanço do que foi feito nas paróquias que conhecemos e pedimos aos nossos ouvintes também para que eles, perto ou longe, onde nos escutam, através de voz ou através da internet, que eles próprios também analisem o que foi feito nas suas próprias paróquias, em face do que nós aqui vamos dizendo. O Papa Bento XVI teve esta iniciativa ao fim de 50 anos, cerca de 50 anos, de dar início a mais um ano de fé e apontou várias razões, e entre elas é que, de facto, regiões no mundo em que a fé corre o risco de se apagar por faltar chama que já não encontra alimento. Indicava outras razões, e que tinham a ver, portanto, como que países ditos católicos, em que o sagrado estava a ser apagado pelo profano, e também citava o caso do Natal, em que se faz muita coisa, mas não se fala, de facto, do mais importante, porque o Natal é Jesus Cristo. E muitas vezes até se dá às boas festas e omite-se a palavra de Jesus Cristo. Referia também as lojas comerciais aos domingos cheias, dias de descanso, e as igrejas vazias. a indiferença em relação ao valor da vida, mesmo quando referendada, os divórcios constantes, os nascimentos fora do casamento, a falta de valores da sociedade atual, o desfazamento entre gerações em que muitos deixaram de entender o sentido da transcendência. Estas foram algumas das razões porque Bento XVI decidiu proclamar o ano da fé. Vamos então continuar a conversa com os nossos companheiros aqui de estúdio. O Francisco há pouco dizia que para hoje, aqui em Oliveira do Hospital, que vão ter uma conferência, dizia que era a arte da fé e o que fica o ano da fé. E a doutora há pouco também falava disto, o que fica do ano da fé. Vamos esperar que, de facto, a nível mundial fique muita coisa, mas se calhar... E os nossos ouvintes estão, se calhar, em melhores condições de avaliar do que nós o que fica do ano da fé, o que foi feito, e se calhar haverá necessidade de continuar a fazer coisas, porque, primeiro, porque muitas não foram feitas, e segundo, porque no aspecto espiritual é assim. Nunca podemos dizer chega, basta, já tenho tudo. Não, é preciso avançar sempre espiritualmente. Costuma-se dizer, é uma frase conhecida, quem não avança retrocede, e portanto no campo da fé, por muitas coisas que tenham sido feitas, é necessário sempre continuar. E é nesse sentido que vamos continuar então a conversa com os nossos ouvintes. Doutora, para aumentar a fé, temos que aumentar os nossos conhecimentos doutrinários religiosos. O aprofundamento da palavra de Deus, como é que se costuma dizer? Só se ama o que se conhece. A Bíblia é ótimo para ficarmos a conhecer os passos de Jesus Cristo. O que fez, o que disse, por onde andou, o que passou. Para além desses conhecimentos aprofundados, é necessária também a vida de oração e de sacramentos. Quando há pouco falava do movimento Alfa, eu penso que é nesse sentido que a Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital teve essa preocupação. Portanto, se nós queremos ser fermento, e esta era uma grande preocupação do Papa Bento XVI, ao dizer que certamente para o ano de fé o mais complicado era formar os formadores, portanto, levantam-se aqui vários problemas, várias questões acerca da formação, a formação que temos, a formação que não temos, a formação que temos, a formação que pensamos que temos. Não sei, olha, doutora, dou-lhe a palavra, peço-lhe um comentário e é tudo isto que eu acabo de referir. Olha, eu acho que, na continuação do que há bocado disse, aqui na Unidade Pastoral, sobretudo neste caso agora Oliveira do Hospital propriamente dita, nós temos um teste em relação à necessidade da pessoa aprofundar a fé, que eu acho que é muito significativa. O Sr. Diácono, há bocado, citou, entre as várias atividades que houve, o curso para estudar o catecismo. E eu estive lá e vi que numa das sessões havia 10 pessoas e depois passaram, normalmente andava sempre à volta das 7, que eu achei uma tristeza enorme, e mostrava, não há nada, toda a gente que é ignorante não, geralmente não procura elucidar-se. Quando se já tem um bocadinho já de cultura, normalmente gostam de ter ainda mais cultura. E eu quando via essa frequência em relação ao catecismo, pensava isso, as pessoas são tão ignorantes que nem percebem que são ignorantes e por isso não têm necessidade de aprofundar os conhecimentos da sua fé. Inclusive tive conversas uma vez com um casal que me disse, aberto, tem lá o catecismo em casa, e eu disse, pois vocês têm o catecismo em casa por uma questão de acharem que é bonito ter, mas ao fim e ao cabo estão com uma ignorância abismal, porque achavam que os mandamentos da Santa Igreja já tinham acabado, isso era antigamente, e que a abstinência era só quando era novo. E eu disse, não, o jejum é que é quando é até aos 65, a abstinência é para toda a vida. Ah, não, isso já acabou. Bom, isto é pessoas que aparentemente são muito cristãs, muito cumpridoras, inclusive fazem retiro anual, sabe, tudo isso. Este ano social, pela minha admiração, foi criado na Universidade Sénior um curso de Teologia, onde o Sr. Diácono é o pró-reitor, e segundo me consta estão à volta de 20 a 30 pessoas. Portanto, eu acho que isto é notório, que há qualquer coisa que menciona nas consciências das pessoas em relação à necessidade de aprofundar a fé. Por outro lado, tenho reparado que quando entro na igreja várias vezes vejo pessoas a ler a Bíblia, que lá está sempre aberta, não é? E portanto também acho que é significativo. E depois penso e gostaria que isso acontecesse, que realmente as pessoas individualmente estejam a tentar estudar um bocadinho mais, e sobretudo acho que também é um complemento a esta caminhada, o Papa Francisco, eu acho que tem sido uma sineta a acordar as pessoas, porque no fundo conquista os corações pela sua maneira de ser. E as pessoas começam a perceber que realmente a fé é uma realidade indispensável à vida, e que não basta ir à missa no Domingo de Ramos ou quando alguém da família morre, mas que realmente, porque isso não é fé, isso é um ritual, mas que realmente é um componente da vida indispensável. E quem não tem o Espírito de Cristo, como o São Paulo diz, não lhe pertence. E isso leva as pessoas a pensar um bocadinho, talvez. Doutora, pois este pode ser o grande inimigo, o nosso grande inimigo, é de facto a gente pensar que sabe e não sabe. E quando a gente pensa assim, tem muito pouca preocupação em aprofundar. E depois corremos outro grande risco. É que muitas vezes os meios de comunicação social transmitem-nos o catecismo, não o catecismo da Igreja Católica, mas o catecismo dos meios de comunicação social. E muitas vezes nós pensamos não, nós ouvimos, não lemos, não aprofundamos, e se calhar até ficamos a pensar que o que diz a televisão é realmente, ou o que dizem os jornais, é de facto a verdade. E isso não tem nada a ver com a verdade de Jesus Cristo. Por isso é necessário, de facto, aprofundar o catecismo, como há pouco dizia. Eu aproveito para lembrar aquilo que todos nós sabemos. O catecismo, embora sendo um bocadinho compacto, o compêndio do catecismo, que se torna, se calhar, mais suave, porque quando tem perguntas e respostas, e sendo assim, é se calhar mais fácil. Eu penso até no aspecto das catequistas, que se calhar vale a pena consultar este compêndio de catecismo, porque isso pode ajudar muito na missão que têm, porque, como dizia, creio que era o Papa que dizia, e que é necessário, de facto, a gente aprofundar. Porque se não aprofundamos, o que é que vai acontecer? Nós não conseguimos apanhar as coisas em plenitude. Apanhamos uma parte, mas não apanhamos outra. E depois corremos o risco de transmitir aos outros, a quem queremos dar formação, falei nos catequistas, mas podia falar nos vários movimentos das paróquias, que muitas vezes, se nós não apanhamos em plenitude, podemos levar a verdade distorcida, isto é, em vez de levarmos a verdade, podemos levar a mentira. Mas eu estou aqui mais para vos ouvir do que para falar, por isso vou dar a palavra ao seu professor Amadeu. Dizia-me há tempos um amigo da Diocese do Porto, mas interessado nas coisas da Igreja e nas coisas da catequese, sobretudo porque tem muitos netos, dizia ele que, em seu entender, a catequese deveria parar de dar lugar à formação dos catequistas. preparar a catequese para formar catequistas. E então retomar a catequese quando os catequistas estiverem formados. Isto assim formulado assim, é um bocadinho teórico, porque estas coisas tendem a acontecer um pouco ao mesmo tempo. Mas nós encontramos essa dificuldade por todos os sítios onde eu tenho andado e por causa da missão como foi, de que fui incumbido, apagando fogos aqui e acolá nas várias paróquias de um arcipestado inteiro, que é enorme em termos de território. Tomamos conhecimento dessa dificuldade. As próprias catequistas que temos ao serviço não têm preparação. E, infelizmente, uma boa parte delas também não tem muita abertura para essa preparação. Fala-se-lhes em ações de formação, fala-se-lhes em conferências aqui ou acolá, fala-se em reuniões para tratar destes assuntos e não mostram muita disponibilidade para as deslocações. Têm dificuldades nisso. Umas por razões que a gente entende, são algumas bastante jovens ainda, têm estudos, têm algumas responsabilidades também de trabalho, algumas já de família e assim, mas temos lutado com essa dificuldade de dar formação aos formadores. E mesmo a nível de Suzano, estou agora a referir-me à guarda em concreto, a nível de Suzano, o departamento de liturgia propôs-se dar formação no âmbito do canto, da música, na música litúrgica naturalmente, e no âmbito de formação de leitores, formação de acólitos, formação de, sei lá, tudo quanto é ministérios necessários às celebrações e litúrgicas, portanto, tem ali o seu, mas não há, as pessoas depois não se incomodam muito com isso. Tudo é dificuldade, umas por causa do transporte, outras por causa do tempo, outras por causa das preocupações familiares, algumas já com alguma preocupação também profissional, já trabalham, outras por causa do estudo, porque é tudo gente muito, muito jovem, relativamente jovem, e temos lutado com essa dificuldade. Depois, também, a verdade é que os catecismos, estou a falar agora na catequese sistemática do 6º ou 10º ano, não são, sobretudo, os guias para quem tem a incumbência de ministrar a catequese, são muito densos. E é necessário haver para poder, digamos assim, trabalhar com esses instrumentos, é necessário ter uma formação bíblica, litúrgica e até teológica, que é muito difícil de as pessoas terem, também por essa razão de não estarem muito disponíveis para receber. Temos tido algumas dificuldades. Essa dificuldade nota-se. Só agora para terminar, porque falou-se aqui um pouco do catecismo da Igreja Católica. É claro que aquele compêndio que apareceu no início, pois é esplêndido, está tudo lá, mas não é assim também, para quem não tem muita formação, não é um instrumento de trabalho muito prático. É claro que depois o Bento XVI simplificou, publicando aquele, eu falei do catecismo primeiro, depois do compêndio. O compêndio já tem a doutrina simplificada, um pouco em estilo de perguntas e respostas, acessível mais a toda a gente, numa linguagem já mais... E é por aí um pouco que as pessoas têm ido, mas com algumas dificuldades. Vou dar a palavra aqui ao Diácono Francisco. No entanto, Francisco, eu tinha colocado várias questões. O professor Amadeu trouxe outras mais umas tantas. De modo que, olha, antes de lhe dar a palavra, eu vou só aqui dizer o seguinte. O professor Amadeu falava da catequese e eu aproveito para dizer o seguinte. Uma pessoa, minha amiga, com muitíssima mais formação, tomara eu ter formação que ela tem, está neste momento a dar catequese em nenhuma paróquia, não é nenhuma paróquia por aqui, E então o que é que acontece? A coordenadora visita a ela e às outras pessoas e dá-lhes como que indicações, quer dizer, se calhar a coordenadora, pronto, até nem será tão boa, se calhar, quanto é a catequista, mas a verdade é que eles aceitam as sugestões até para que com isso possam ajudar mais as crianças. Isto tem várias vantagens. Aliás, eu já em tempos tinha ouvido algo parecido. E isso parece-me que acontecia no Campo Grande, não tenho a certeza. Que a coordenadora encontrava-se com todos os catequistas antes de eles darem catequese. E dava, fazia como que uma abordagem rápida à lição de cada dia. Isto, eu penso que isto é extremamente importante, porque, como há pouco se dizia aqui, e isto é verdade, e nós não estamos aqui para atacar ou deixar de atacar, mas quer dizer, isto é uma constatação. As catequistas precisam de mais formação, ou porque não têm tempo, ou porque não têm tido, sentem que não têm necessidade, ou porque não têm quem lhe dê. Mas os catequistas têm também. Têm o direito de receber formação. E penso que, no caso do Campo Maior, essa coordenadora convivia com todos os catequistas antes de darem a lição. E isso era bom, porque se a catequista está um pouco em branco, isso pode ajudar, de facto, ao trabalho. Só mais uma palavra, porque daqui a pouco não tenho tempo para si, porque estamos mesmo quase a acabar. O professor falava no canto, na música, e de facto isto realmente é pena. Quantas vezes eu vejo na Eucaristia, na missa, as pessoas a cantar, e elas baloiçam-se todas, impressionante, quer dizer, mas, quer dizer, as pessoas na missa não nos podem baloiçar, quer dizer, se o canto tem ritmo, não é próprio para a missa, e se tiver um bocadinho, não é para se baloiçar, quer dizer, portanto, mas isto é necessária formação, quer a gente queira, quer não, se não a tivermos, é complicado. Francisco, faz favor. O Armando lança aí, como sempre, uma série de questões à nossa reflexão. Pois, eu volto a recentrar essas questões nesta que é a questão que fica do ano da fé, não é? O objetivo era que cada um renovasse a sua fé, sentisse um compromisso. O Papa Bento XVI, na Porta da Fé, dizia: cada um redescubra a alegria de crer, e por isso, através da formação cristã, da formação da fé e de um encontro pessoal com Cristo, pudesse fazer assim essa experiência. Ora, o ano da fé, a esse nível, houve sim na Igreja alguns avanços, não é? Houve sim na Igreja alguns avanços significativos a esse nível, mas muito é preciso fazer. Aborda aí a questão da catequese. O professor Amadeu acabou de dizer que, de facto, é difícil hoje encontrar na Igreja gente que, para além do tempo que já dá, generosamente, vamos ser claros, os nossos catequistas muitas vezes generosamente dão do seu tempo, mas é difícil encontrar a disponibilidade e o acolhimento para a formação. É uma tristeza que temos. Ou seja, e quando a pessoa não tem... Quando a pessoa não tem meios, também não pode dar, ninguém dá aquilo que não tem. Né? E vemos que hoje em dia há dificuldades nas nossas paróquias em encontrar catequistas que gostem, que tenham um gosto em querer saber mais para poder formar melhor. Mas, enfim, essa é uma tarefa que nos cabe a todos nós. Eu penso que não vale a pena, pronto, entrarmos por esse pessimismo, ver que está tudo mal, que pronto, não tem solução. Não, quer dizer, ainda esta semana li uma coisa de Chesterton muito engraçada. Ele dizia que os progressistas são sempre inconformados com o presente, não é? Acham que o presente está sempre mal e que temos que mudar tudo. Os conservadores não fazem nada para mudar, quer dizer, e a gente pode cair às vezes na tentação de ser uma coisa ou outra, ou achamos que está sempre tudo mal e o que vem para a frente é que é bom, ou então paralisamos, pronto, quer dizer, este é um problema de formação. Um cristão que não vive em regime de formação permanente vive em regime de deformação permanente, né? E nós vemos isto muito hoje nas nossas paróquias. As pessoas não querem ter formação. Se bem que eu também acho que a gente, porque é que eu penso que, por exemplo, esse nível do programa de Suzano da Pastoral de Coimbra tem estrutura, tem coisas muito interessantes. Francisco, eu peço desculpa. Estamos já a acabar, não é? É que eu não tenho tempo nem para me falar de mais nada. Eu vou-lhes pedir a todos No próximo domingo nós continuamos esta conversa, embora já tenha acabado o ano da fé, mas a verdade é que não dá, nem mais um pouco. Eu depois, no próximo domingo, o Francisco começa logo com este tema, porque esquece um dia. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.